mulher de malandro canta. Quando tem felicidade, mulher de malandro chora. Quando sente saudade, pode até morrer de dor, mas não troca o seu amor por outro amor. Pode até morrer de dor, mas não troca o seu amor por outro amor. Quando ela ouve o samba que o malandro fez, a cidade a cantar, sente o coração de alegria até chorar. Malandro também sabe amar. Quando ela ouve o samba que o malandro fez, a cidade a cantar, sente o coração de alegria até chorar. Malandro também sabe amar. De malandro canta quando tem felicidade, mulher de malandro chora. Quando sente saudade, pode até morrer de dor, mas não troca o seu amor por outro amor. Pode até morrer de dor, mas não troca o seu amor por outro amor.